é o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, a Avenida São Carlos, e é ele, nosso gentil ouvinte, senhor Armando Guimarães Roy, que diz que São Carlos também amanhece ao som desta pedida sonora, e ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo com o saudoso Augusto Calheiros, do Luperci Miranda, Belezas do Sertão, que pérola. Lana Bittencourt, que fez sucesso nos anos 60. Lana Bittencourt, que aqui comparece em arranjo do Renato de Oliveira, em adaptação para o nosso idioma do Calbi de Brito, a composição que fez sucesso com Frank Lane, Meu Benzinho. Tudo isto para ele que reside aqui em São Carlos, o nosso gentil ouvinte, senhor Armando Guimarães Roy, que ainda quer ouvir com o talentoso e saudoso Gilberto Alves, do J.H. Silva, Perdão, Emília. Cantado, belezas do meu sertão, mas por certo tem faltado o amor, a alma e a expressão. Sendo tão belo e tão lindo o sertão da minha terra, só quem na alma o está sentindo canta bem o que ele encerra. Não é só a madrugada ao romper a luz do dia, mas também a passarada cantando a sua alegria. E os versos do sertanejo, simples, meigo e jovial, tendo a doçura de um beijo puro, santo, virginal. Só assim é que alguém canta as belezas do sertão. Só canta belezas tantas quem tem alma e coração. Pois só canta com verdade as belezas do sertão. Filhos que choram a saudade nas cordas do violão. Amor, a noite cai. tudo dorme, vem a noite em meio. A turva lua vem surgindo além. Tudo é silêncio, só se vê na campa piar o mocho no cruel desdém. Depois um vulto de roupagem preta no cemitério com vagar entrou, junto ao sepulcro se curvando a medo, com tristes frases nesta voz falou: monstro tirano, pra que vens agora lembrar-me as mágoas que por ti passei? Lá nesse mundo em que vivi chorando, desde esse instante em que te vi amei, chegou a hora de tomar vingança, mas tu, ingrato, não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Mas eis que um vulto de roupagem preta, tombo de chofre sobre a pedra fria, e quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte adormitar se via. Perdão e milha se roubei-te a vida, se fui impuro, fui cruel, lousado. Perdão e milha se manchei teus lábios, perdão e milha para um desgraçado. ...2006, o 13º ano consecutivos no ar de Um Jardim, um coreto à música e à saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Gentil ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida sonora. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música. Vamos sim, nós vamos atender mais um ouvinte que reside aqui em São Carlos, é ele, o senhor Arnaldo Alves Amorim, que pela vez primeira está conosco. Ele diz em sua missiva que adora ouvir as composições enfocadas em Um Jardim, um coreto à música e à saudade pela Rede USP de Rádio. Senhor Arnaldo Alves Amorim, quero ouvir nesta manhã, com o conjunto Quatro Vozes, do Gordurinha, esta preciosidade, Vendedor de Caranguejo, que coisa brejeira, linda, maravilhosa. Carequinho, saudoso Carequinha. Carequinha, aquele palhaço que nos entrou em nossa infância. Carequinha, que infelizmente não está mais conosco, mas deixou este legado maravilhoso gravado dele mesmo, Carequinha, o mundo mágico do circo, para o nosso ouvinte, Arnaldo Alves Amorim. Quem vai querer comprar caranguejo, caranguejo sá, apanhei ele na lama e botou no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanhei ele na lama e botou no meu caçoar. Tem caranguejo, tem gordo, goiabo, um cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, mais um, mais um, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus fios criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. caranguejo, sarro, salingo do goiamu. Cada corda de 10 eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, mais um, mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus fios criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo, sapo, salingo do goiamu. Cada corda de 10 eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, mais um, mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo, sapo, caranguejo, sapo. Apanhei ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo, sapo, caranguejo, sapo. Apanhei ele na lama e boto no meu caçoar. No meu caçoar, sapo do goiamu. É mais bonito. A criança se sente feliz e começa a sonhar. Palhaço eu sou e por isso eu tenho certeza que no coração da criança o circo está. Somos artistas trazendo a felicidade, alegrando um mundo infantil com ternura e amor. No sorriso de cada criança, nós sentimos nascer a esperança. O circo é a alma da gente, vamos cantar. É mais bonito. A criança se sente feliz e começa a sonhar. Palhaço eu sou e por isso eu tenho a certeza que no coração da criança o circo está. A nós mensageiros gigantes da felicidade, e o domador faz a fera no espaço voar. No vai e vem do trapézio, na ilusão de um mágico, momentos de luz, fantasia, vamos cantar. É, todo domingo havia banda no Coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas, pela Rede USP de Rádio, um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, Oswaldo Barro, Peri Ribeiro e Canhoto da Paraíba.